somente amor. Ser feliz é estar contigo. Se deixe perceber, nem mistério, nem destino, é somente amor. Ser feliz é estar contigo. Uou.